ritual satânico, Alan, Tutankhamon e massa destruição propagando a maldição. O diabo e o faraó no inferno se associaram com Hitler e Saddam Hussein. O time tá montado na tática de guerra de Napoleão. Bonaparte nem assim conseguir evitar o retorno dos Marcos. E a lágrima caiu e no chão fez um buraco fortalecendo o anticristo moderno e seu reinado. Movido a dinheiro tem coração mecânico. Aurora anima o livro simbólico do demônio. Na Bíblia de Satanás, primeiro mandamento é o ocultismo, que sem dó nem piedade anivila espíritos inocentes que acreditam que a salvação tá na carne, no sexo, no carnaval, no futebol. Assim como meu sangue não vou estar até o cita vivo. O negócio é ter fé e acreditar em Cristo. E é por isso que eu sigo o caminho certo e a vontade de chegar e abraçar a sorte. Cavaleiro templário, sobre a tábula redonda, bebendo do sangue humano que verte lá da masmorra. Irmandade, nobreza, negra, luxúria, fama, riqueza, colares de cartilagem no chão, couro da presa. América, despachar, Brásia, Oriente, espíritos do mal, controlado por 13, ciclope no topo, o mundo que é novo, futuros não dormem. O olho que é gordo, pra vir um milênio. Foi um treinamento pra ver o caos da Pangeia, pra sorrir no desespero. Posso messias que virá um homem de paz, mas é o anticristo e a sociedade secreta. Urânio que é rico, bactéria, transgênico, vírus, vacina, essência pra guerrilha, a base da economia. Religiões versus poções, lobos e voz. O fim tá chegando, que Deus abençoe a todos nós. A vontade de chegar e abraçar a sorte. Viver de longe, justiceiro e imprevisível. Fabuloso, hábil, prático e punha a espada de ouro maciço. Decepando quem zomba de Cristo, silencioso como ninja branco. Honrando as palavras da Bíblia sagrada na fala do som que eu mando. Analisando o trofico de canto, com canto que se transforma em flecha, que acerta e encheia o olho daquela coruja que o Bush venera. Real fabricante da guerra, daquela linhagem macabra. Barack, Brad, Tony, Schwarzenegger, Conde Drácula. Invadem sua casa por meio de ondas televisivas, enfiando a goela abaixo um monte de merda que vira notícia. Cê vira consumista, te trata como escória. Oferecem Mac lanche, cigarros e Coca-Cola. A mídia que cola, te rola, agora dentro e rola. Pisa na tua cabeça com Nike de 12 molas. Mas na nossa não se cria resistência que se expande. E memória de zumbi, Marx, Michael, Malcolm e Gandhi. O caminho certo e a vontade de chegar e abraçar.